parceiro Zé Vaqueiro, estourado. Simbora! Fica comigo, meu mel. Tire a Deus as mãos. Não me entregue a solidão. Nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? Um pedaço bom de mim.